de misericórdia e ao Senhor, Padre. Obrigado, meu Deus, obrigado, Padre Reginaldo. Evangelizar é preciso. Amém, querida. Amém, um abraço ao povo querido de Fortaleza. Acompanham a Hora da Misericórdia pela Rádio Jangadeiro. Vamos juntos? Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus. E o texto de hoje é Mateus 7, 21 a 29. Mateus, capítulo 7, versículo 1, 21 a 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não é toda a pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios. Pelo seu nome fizemos muitos milagres. Então, eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Vocês só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com autoridade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Forte, não é? Porque às vezes nos iludimos e olha que a palavra de Deus, ela vai, Jesus vai mais fundo quando diz, pelo teu nome, Jesus, anunciamos, pelo teu nome expulsamos demônios, pelo teu nome, Jesus, fizemos milagres. E Jesus disse que falará claramente, o Senhor nos ajude que não seja para nós, afastai-vos. Eu não vos conheço. Não te causa um certo temor? Não te causa uma certa preocupação? Eu não te conheço. Mas em teu nome fizemos milagres, eu não te conheço. Em teu nome fomos batizados, eu não te conheço. Em teu nome, Jesus, eu recebi muitas comunhões, eu não te conheço. Mas o próprio texto diz, por que Jesus agiria assim? Por que tal atitude de Jesus? Como não nos conhece? O texto continua, apartai-vos, porque vocês praticam o mal. Praticar o mal. O que é praticar o mal? Praticar o mal é não se dobrar, não deixar Deus agir, saber o que está errado e insistir no errado, saber o caminho do bem, mas não estar disposto a trilhá-lo. Ó Jesus, seja mais forte do que a nossa teimosia. Você sabe que às vezes somos muito teimosos. uma teimosia que não vem de Deus. A teimosia no errado. Arcanjos. Arcanjo Gabriel, Rafael, Miguel, nos ajude a sair desse círculo vicioso e pecaminoso. O céu se abriu uma ordem. Arcanjos de Deus, vem em nosso auxílio. Antes que tarde, nos leve à conversão. Antes que tarde, livrai-nos do mal. Que a mão de Deus venha nos curar. Nos curar dos apegos às coisas do mundo. Restaurar a saúde do corpo e da alma. Arcanjo Gabriel, que a palavra de Deus frutifique em nós. A verdade do Senhor ecoará. Arcanjo Miguel, libertai-nos do mal. Vem, Arcanjo Miguel. Arcanjo São Miguel, com tua espada defender. Nessa hora da misericórdia, Senhor, nesta quinta-feira, manda teu arcanjo nos libertar deste mal. Vem, Arcanjo Miguel. Arcanjo São Miguel, com tua espada defender, com teu escudo proteger. Se você sente que não está no caminho certo, isso nós sentimos. É uma questão de você agora fazer um exame de consciência. Desculpe usar essas palavras, mas se hoje, quinta-feira, dia 28, fosse o último dia da tua vida, se hoje você tivesse que prestar contas a Deus de tudo o que fez, como você se sente? Uma pergunta simples, um bom exame de consciência. Hoje, sendo o último dia, tua última respiração, a minha, tivéssemos que prestar conta de tudo, como você se sentiria? Você está em paz? Ou iria pedir: Deus, me dá mais um tempo? Certamente tem coisas a serem feitas, nós a serem desfeitos, distâncias a serem superadas. Então, é a voz de Deus que fala na minha e na tua consciência. É a verdade. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, e pela vossa misericórdia livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã.